Dá uma agarradinha, sucesso do Eduardo e Rafael. Antes conferimos Evandro Henrique, Playboy da Malhação, e o sucesso da Paula Fernandes, Cuidar Mais de Mim, fechando a edição de hoje do Central do Sertanejo, que volta na semana que vem, na segundona. Então, um excelente final de semana, uma excelente sexta e um grande beijo. E até lá, tchau, tchau! Central.